que de principal a oferta seja o seu coração, seja entregado ao Senhor essa noite. Aleluia, Senhor. Estar ao teu lado.